Estou apaixonada por todos, por todos, por todos. Por todos. Não posso escolher um só, porque não sei de qual gosto mais. De qual gosto mais. Estou apaixonada por todos, por todos, por todos. Por todos. Não posso escolher um só, porque não sei de qual gosto mais. Esta vez vai ser perfeito. Eu não posso me dar mal. O menino me balança. Que romântico será? Um eu gosto porque é forte. Me faz sentir protegida. Um eu gosto por ser doce. Porque fala coisas lindas. Por ser alto. Por ser fraco. Porque estou apaixonada por todos, por todos, por todos. Não posso escolher um só, porque não sei de qual gosto mais. Estou apaixonada por todos, por todos, por todos. Não posso escolher um só, porque não sei de qual gosto mais. Esta vez vai ser perfeito. O menino é tão direito. É um príncipe de contos. Eu não posso me enganar. Mas aquele é super forte e me satisfaz em tudo. Um que tem cabelo curto e o outro é cabeludo. Por ser tímido, por ser louco, gosto de todos um pouco. Tenho